Esta semana, no Esta Semana... Sons impróprios na rádio, novidades dos Queen e uma deputada drogada. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, que passam por comunicação social, música, política, vários temas que dependem de semana para semana. Na segunda-feira foi noticiado algo que não deveria ter acontecido numa rádio britânica. Trata-se da Jazz FM. Pediu desculpa por, durante alguns minutos, a estação radiofónica, os ouvintes terem escutado uns sons pouco apropriados para o contexto. Nesta emissão de Jazz, o que vamos escutar ocorreu no outro sábado, não ontem, por volta das 7 da tarde. É que esta rádio jazz só tem 0,2% da audiência no Reino Unido. Nesta terça-feira foi confirmado que os Queen vão voltar a ter Adam Lambert num concerto que vão realizar no verão neste ano, no Sony's Fair 2012. Lambert foi concorrente do American Idol nos Ídolos. O concerto está marcado para o dia 7 de julho no festival de rock Sony's Fair no Newark Park em Stevenage, norte de Londres. Não é a primeira vez que Adam Lambert, 30 anos, vai para o palco com os Queen. Em 2009, cantou We Are The Champions nos Ídolos e, em novembro do ano passado, interpretou uma compilação de 8 minutos nos MTV Europe Music Awards. Aliás, fechou o evento desse ano. O último concerto de Freddie Mercury com os Queen foi precisamente em Knebworth, em agosto de 1986. É uma boa ou má novidade para os seguidores deste grupo. Depois de noutra sexta-feira, dia 17 de fevereiro, depois de noutra sexta-feira ter atendido um telefonema durante o concerto, Paulo de Carvalho pediu desculpa aos espectadores esta terça. O caso insólito aconteceu em Paredes de Coura, no final do concerto do artista naquela localidade minhota, quando o artigo porta-voz do Benfica João Malheiro entrou em palco de telemóvel em punho em direção a Paulo de Carvalho. O cantor pegou no telefone, interrompeu a interpretação de Nini dos meus 15 anos, aquela chamava-se Nini e cruzamos-me aqui, e revelou que era Eusébio do outro lado da linha, a chamada, perante a estupefação dos espectadores. Em declarações à Rádio Val do Minho, Paulo Carvalho admite que o caso foi surpreendente, mas recusa responsabilidade direta no mesmo, ou seja, sem o referir claramente, deixa implícita a responsabilidade de Malheiro numa situação que causou protestos na plateia. Ora, pois claro, então, um artista está a cantar e interrompe a música para atender um telefonema. O cantor pediu desculpa aos espectadores, desafiou-os para irem até Ponte de Lima, onde no dia 4 de março volta a dar novo concerto, e aí, promete, não vai atender telefones. O concerto, em Paredes de Coura, acabou pouco depois com críticas e sem a repetição da última música. Para aqueles mais interessados e atentos a dados e factos sobre os Estados Unidos da América, aqui fica uma notícia interessante. Na quinta-feira foram publicados os resultados de um inquérito nacional realizado pela Public Policy Polling. Como é? Public Policy Polling. Disse bem, isto tantos P's, faz-me lembrar outra coisa. Sobre a popularidade, mais popularidade, de cada estado no país. Sabem qual é o estado mais odiado nos EUA? Califórnia. É verdade. Pelo menos segundo este inquérito. Apenas 5 estados ficaram com uma avaliação negativa. Utah, 24% disseram que é bom o estado. 27% disse que não. Mississippi, 22-28, sempre a favor de uma, como é que se diz, de uma avaliação negativa. New Jersey, 25-32%, Illinois, 19-29%, e Califórnia, 44% dos inquiridos veem o Estado de uma forma negativa. Apenas 27% olham para a Califórnia, 27% olham para a Califórnia de uma forma favorável. Hawaii foi o estado mais apreciado, que novidade. Hawaii seguiu-se Colorado, Tennessee, Dakota do Sul e Virgínia. Na sexta-feira, o Parlamento rejeitou dois projetos do Bloco de Esquerda e dos Verdes para permitir a adoção por casais homossexuais. Na votação, a maioria dos socialistas votaram a favor e contra apenas houve unanimidade no PCP, Partido Comunista Português. Ora, os projetos foram rejeitados por toda a bancada do Partido Comunista, portanto, e pela maioria dos deputados do PSD e do CDS-PP, tendo todos os deputados dos Verdes e do Bloco de Esquerda votado a favor ambos os diplomas. Como já disse, no PS a maioria votou a favor, mas nem todos. Eu sinceramente não percebi muito bem porque é que os casais homossexuais ainda não podem adotar, mas há de haver alguma explicação para isso que um dia destes vai-me chegar por fax. O episódio caricato foi protagonizado por Isabel Moreira, deputada independente que integra a bancada socialista e que está a preparar um projeto para permitir a coadoção por casais homossexuais. E então, causa surpresa no hemiciclo da Assembleia da República foi ela mostrar dificuldade em levantar-se da cadeira para comunicar a sua declaração de voto, mas explicou o que estava a acontecer. Senhor deputado Isabel Moreira. Senhor Presidente, desculpe, estou um pouco drogada, drogas lícitas. Foi uma. Senhor deputado, é só para anunciar que vai precisar de uma Não, não, declaração de voto? O é tempo aqui feito é cada palavra. para apresentar que vou apresentar uma declaração de voto sobre estes três diplomas. Muito obrigada. A deputada explicou depois que na quinta-feira foi sujeita a uma intervenção cirúrgica dolorosa. Nessa altura, segundo Isabel Moreira, disse ter tido medo de cair. Depois de anunciar a sua declaração de voto, sentou-se na cadeira e desmaiou. Misturismos. Ah, a grande comida que inventei agora vai ser a sobremesa de hoje à noite. Misturismos, desporto com jornalismo. O Barcelona fechou as portas a um canal de televisão. Um presidente disfarçado de jornalista esteve na origem da decisão dos catalães. O Barcelona, o clube espanhol, informou esta sexta-feira que os jornalistas da Intereconomia TV estão proibidos de entrar nas instalações do clube, tendo sido suspensas as suas acreditações. Em causa está o programa desportivo Punto Pelota, muito conhecido em Espanha, que agiu de uma forma, no mínimo, pouco comum na quarta-feira. Miguel García, presidente do L'Hospitalet, emblema também em catalão, alinhou num esquema com o programa e fez passar praticamente por jornalista, tentando conhecer desenvolvimentos no processo de renovação do treinador Guardiola, treinador do Barcelona, e insistiu em questões sobre o tema. O dirigente primeiro tentou o diretor do Barcelona, Zubizarreta, que nada disse, e depois foi ao vice-presidente Bartomeu, que garantiu que a direção não tem ainda novidades, porque a decisão está pendente apenas da vontade do treinador. O Punto Pelota escreveu que Miguel García, o presidente do L'Hospitalet, o jornalista neste caso, esteve simplesmente enorme, enorme, por ter atuado como jornalista infiltrado. Agora, o Barcelona já deu a conhecer ao Colégio de Jornalistas da Catalunha as práticas profissionais do referido programa da Intereconomia, que muitas vezes transforma um nada em falsas notícias, como foi o caso, porque já há muito tempo que se sabe que Guardiola é que vai decidir se fica ou não no Barcelona. E algumas dessas notícias aparentemente são estrondosas, não são nada. O emblema espanhol informa no mesmo comunicado que a suspensão das acreditações vai ser mantida até o dia em que seja feito um pedido de desculpas público e se assegure por escrito que tais práticas não vão ser repetidas. O que eu sugeria é que todos os clubes espanhóis fizessem isto em relação a este programa de humor de desporto. Para fechar, algo que, se a memória de 86 anos não me falha, nunca foi realizado no esta semana. um resumo de algumas das melhores frases da semana por parte de figuras públicas nacionais, claro. Depois, cada um fica com a sua opinião. A mulher deve poder ficar em casa. Ou, se trabalhar fora, deve trabalhar num horário reduzido, de maneira que possa aplicar-se naquilo em que a sua função é essencial, que é a educação dos filhos. Dom Manuel de Castro, novo cardeal português. Está bem. Bom, os Betinhos e as Betinhas de Lisboa, que integram este governo, talvez ainda não tenham percebido que estão a mexer com coisas muito sérias. António Marinho Pinto, bastonário da Ordem dos Advogados. Não surpreende quem vem. O seu seguidismo à senhora Merkel está a enterrar o país. O senhor governa há 8 meses. De uma vez por todas, assuma os resultados da sua política, disse o líder do Partido Socialista, António José Seguro, dirigindo-se diretamente ao primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Eu creio que, se fosse ao contrário, fazias melhor. Se o Partido Socialista estivesse neste momento no governo, 95% das decisões eram rigorosamente iguais. Ora, o Marcos Mendes ouviu-me. É mais cómodo o Estado ter cá chineses do que um alemão aos gritos. Carlos Monjardino, presidente da Fundação Oriente. É uma má moda a do tiro ao cavaco, que vem até das tias de Cascais, disse Marcelo Rebelo de Sousa. O grande problema é que os portugueses esperavam de Cavaco Silva mais do que aquilo que ele pode dar, afirmou António Capucho, social-democrata e antigo conselheiro de Estado. Não sei quanto vou ganhar como presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, disse Eduardo Catroga. Pois, coitadinho. Deves ganhar um bocado mais que o Presidente da República. Espero que ganhes, senão ficas à rasca. O que está a ser feito à Grécia é verdadeiramente um teste para ver quanto é que um povo aguenta, quantos furos tem no cinto. Estão a testar a capacidade de sofrimento social de um país, porque há outros em fila de espera e Portugal é o seguinte. Miguel Portas, eurodeputado do Bloco de Esquerda. Mesmo que tenham sido momentos infelizes, fica mal a chincalhar Cavaco Silva. É mau para o país e para a República. Estou à vontade para dizer isto porque o defrontei. Manuel Alegre, político, ligado ao socialismo. 4-0 foi um resultado mentiroso. Dos jogos mais mentirosos que vi na minha vida. O treinador do Futebol Clube do Porto, Vítor Pereira, após a derrota contra o Manchester City. Naturalmente que a decisão deste ano, não dar tolerância de ponto do Carnaval no próximo ano, vai se repetir. Deixem-me repetir a frase. Naturalmente que a decisão deste ano, de não dar tolerância de ponto no Carnaval, no próximo ano vai se repetir. Mas não passa pela cabeça a ninguém que um governo que tem coerência, uma linha orientadora e um dominador comum andasse a saltitar de ano para ano. Miguel Relvas, ministro adjunto. Coerência, linha orientadora e dominador comum. Não andar a saltitar de ano para ano. Está bem, está. Não vou ceder um milímetro em relação à luta pela defesa da minha inocência. Faço por mim e também por todos os portugueses que não merecem viver com uma justiça que atua assim. Carlos Cruz, em reação ao acórdão proferido pelo Tribunal da Relação em relação à Casa Pia. Portugal está um ano atrás da Grécia. Charles Viplops, professor da Universidade de Genebra. Vamos lá ver. 7 dias tem uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 29ª emissão de esta semana. E porque no próximo domingo vou até Singapura, voltamos aqui a 14 dias.